Ora, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui mais uma vez na Rádio Filispim, a Rádio Livre e Comunitária de Trasancos. Ora, o programa de hoje vai estar preenchido com o segundo volume da melhor seleção discográfica portuguesa de 2025, mas antes de começarmos eu só quero lamentar a morte de António Cheinho, o grande mestre da guitarra portuguesa. Faleceu esta semana com 88 anos, é realmente de lamentar. Ora, vamos então continuar, pois do ano passado houve muita quantidade e muita qualidade de música portuguesa. Por isso, em vez de um programa dedicado às melhores, dedicamos dois. E começamos com o meu disco favorito. Eu não devia ter um favorito, porque isto são todas músicas muito boas, músicos muito bons e músicas muito boas, mas o meu, tenho que ser sincero, o meu favorito é Mal Morta, com o seu último disco chamado Viva la Muerte. É um disco muito atual, com uma mensagem muito atual e muito importante. Com este disco e espetáculo também com o mesmo nome, Viva la Muerte, os Mal Morta celebram os 50 anos de 25 de Abril e também os 40 anos da banda. Além disso, com este disco, os Mal Morta também nos querem fazer refletir sobre o reaparecimento do fascismo. Nada mais agora com Trump e com os fascistas todos que temos aqui nos governos do mundo mundial, vem mesmo ao caso. Neste disco, para além dos músicos da banda de Braga, também se contou com a participação de parte do coro Canto Nono. Vamos então ficar com o tema que dá nome ao disco, São as Mal Morta, com Viva la Muerte. Liberdade, enfim, pulsa e transforma em grito. Bem, não tenho dúvida nenhuma em afirmar que este disco de João Morta é o meu favorito de 2025, sendo por isso mesmo que eu fiz um programa especial sobre este disco. Programa esse que eu vos convido a ouvir para saber informação detalhada sobre cada canção do disco. E passamos agora aos Expresso Transatlântico, projeto que junta a guitarra portuguesa de Gaspar Varela com a guitarra elétrica do seu irmão Sebastião Varela e ainda a bateria de Rafael Matos. No início do ano passado, os Expresso Transatlântico lançaram o single Primeira Rodada e depois, uns meses depois, apresentaram Azul Celeste, uma canção que nasce de uma melodia que Celeste Rodrigues ofereceu a estes rapazes e que por esta via lhe presta uma sentida homenagem. Para quem não sabe quem é Celeste Rodrigues, ela era a irmã de Amália Rodrigues, também fadista, mas menos conhecida do grande público. Ficamos então com o Azul Celeste do Expresso Transatlântico. Thank you. Ora, Vasco Ribeiro Casais é a pessoa que está detrás de Omiri, um projeto musical que mistura a tradição portuguesa com os ritmos eletrónicos. Em inícios de 2025 lançou o seu novo disco chamado Modas Novas e Algumas Velhas, que foi apresentado na Sala Rebolhão em Mós, perto de Vigo. Mais tarde também deu concertos de apresentação em Toronto, Montreal e finalmente em vários pontos da Península Ibérica. Deste projeto tão querido na Galiza como em Portugal, vamos ouvir o tema Pé com Pé, para dançar um bocadinho. Ora, muito bem, depois de ouvir Pé com Pé do projeto Omiri, vamos continuar com o disco mais recente da Garota Não. Neste novo disco, chamado Fairy Gold, lançado em 2025, a Garota Não inclui uma canção chamada Fronteiras Invisíveis, que está dedicada a Odair Muniz, um cidadão que foi assassinado pela Polícia de Segurança Pública em 2024, que foi um assassinato racista denunciado por esta cantora, uma das mais interessantes deste país. Canção esta que foi composta em Santiago de Compostela logo após um concerto dado pela artista portuguesa. É a Garota Não com Fronteiras Invisíveis. São como marcos sujos de sangue, placas de estrada incendiadas. As fronteiras que habitamos tem armas de fogo carregadas. Há muros de mil metros mais pequenos. Em altura não se vê quem pode menos. Quantas mortes ainda cabem na fronteira? Há sempre quem atire, quem não queira. Que o voo daquela asa seja longo, que aqui não vou haver que longo. As fronteiras têm afetados e há bestas no lugar de deputados. Preciso colocar bondade em mim. Só o amor pode ser só. supremacia. Mataram o rapaz, foi quando eu soube. Preciso muita luta, muita roupa. A Garota Não, acabamos de ouvir o tema Fronteiras Invisíveis da Garota Não, que, como dizem aqui na Galiza, é uma cantora muito comprometida com a sociedade, com as questões que nos conectam a todos e a todas. E vamos passar da Garota Não para o Gajo, que vocês sabem, como vocês sabem muito bem, é o alter ego de João Moraes, que neste projeto se dedica a explorar e experimentar com os sons da viola campaniça, que é a viola típica da zona do Alentejo. Nestes últimos anos, o Gajo tem estado imparável, tanto com concertos como com gravações de discos. Por exemplo, em 2023 editou o LP Não Lugar. Já em 2024, o disco Terra Livre. Em 2025, o seu disco mais recente, chamado Trovoada. Neste novo disco, os horizontes sonoros do projeto alargam-se e expandem-se, mediante a inclusão de novos instrumentos, tais como são a sanfona, cavaquinho, gata de foles e adufes, que aliás a uma sólida secção rítmica adensam as atmosferas musicais, trazendo consigo um grande balanço contagiante. Também pela primeira vez haverá lugar a texto, pela voz do mesmíssimo Gajo, passando assim a palavra a ser mais uma ferramenta a dar corpo e a narrar as histórias que povoam o seu universo. O primeiro single retirado da Trovoada intitula-se Baile dos Búfalos, com o Gajo na viola campaniça, Isaac Chega na percussão, João Martins na sanfona e no cavaquinho e Francisco Valente no baixo. Ora, muito bem, grande o gajo com este tema, Baile de Búfalos, não acham, para dançar? Uma loucaria total, uma loucura de festa com este rapaz. Ora, vamos agora passar do gajo para uma coisa mais melódica e calminha, com Márcia, que em 2025 lançou um novo disco chamado Ana Márcia, lançado precisamente a 7 de fevereiro. Este disco é como regresso a casa e está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo explora o lugar de infância do passado. Já no segundo capítulo fala da jovem que encontrou o amor e o desamor. E ainda no terceiro capítulo e último descobre com a maternidade o regresso à sua própria infância através da magia da infância dos seus filhos. Neste disco está incluído o lindíssimo single Manhã Bela, que é o que vamos ouvir. Saber criar um novo dia e ser a companhia que resiste a esmorecer. E de manhã ir à janela ver a manhã bela, mesmo naquelas em que está a chover. Dizer ao mundo inteiro se isso é só dinheiro. Como já devem estar habituados e habituadas, agora vou por uma canção em galego. É que é muito importante que a cultura galega passe em Portugal, da mesma forma que a cultura portuguesa tem que passar na Galiza, porque nós temos um idioma, uma história e um território que nos une. E vamos ouvir um tema novo, gravado o ano passado, no final do ano passado, e é um tema de Natal, chamado Oliveira Ardiendo. Um tema de Natal que é uma versão do original de Berro Gueto. Originalmente foi gravado por Berro Gueto com a voz do Guadi Galego em 1998 com o nome de Nadal de Luindra, e agora foi versionado por Brassica Rapa, Antia Moinho e Mondra. E nesta nova versão o espírito natalício da canção une-se ao espírito solidário com a causa da Palestina, para lembrar que Israel leva 77 anos a colonizar, a massacrar e a roubar o povo da Palestina. Isto continua até os dias de hoje, mesmo sob o falso cessar-fogo. É isso mesmo, os terroristas são os sionistas de Israel e não os palestinianos. Nós temos de apoiar a Palestina e boicotar, desinvestir e sancionar os terroristas de Israel. Oliveira Ardendo. Palavras não existem. Nesta secção dedicada à poesia, vou-vos passar duas obras extraordinárias. A primeira chama-se Pudesse Eu Infinita Cavalgar, que foi o segundo single retirado do novo álbum de Mia Tomé, Há um Herbário no Deserto. Este tema, Pudesse Eu Infinita Cavalgar, está baseada na poesia de Emily Dickinson, que, tal como afirma Mia Tomé, é uma espécie de manifesto feminista do século XIX. Este tema evoca a figura de uma mulher livre que cavalga no seu cavalo em busca do mundo, que quer viver a natureza livre como uma abelha. Esta é uma forma de fazer justiça às mulheres heroicas que não foram celebradas nem na vida real nem na vida ficcionada. Pudesse eu, infinita, cavalgar como abelha no prado, visitar os meus sítios preferidos e não ser visitada, todo dia namorar os botões de ouro, casar Adoro esta frase final. Que liberdade, o sonho dos cativos nas estreitas masmorras. É incrível. Ora, ainda nesta secção dedicada à poesia, vamos ouvir o novo tema de João Afonso, Tempo de Poesia. Além deste novo tema, João Afonso também anunciou novo disco para janeiro de 2026. Estamos à espera. Sombria, tantas mãos que pedem vingança. Sou o arco da aliança da celeste alegoria. Todo o tempo é de poesia, desde a arrumação ao caos, à confusão da harmonia. Todo tempo é de poesia, sua cabulana de teia. peças unidas. Esperamos na aranha vai criando sua calcunha. Jardim à Beira-Mar Plantado, preenchido hoje com o segundo volume da melhor seleção discográfica portuguesa de 2025. O tema que acabamos de ouvir chama-se Esperança e pertence ao novo disco que Maria João gravou o ano passado. Para celebrar os 40 anos de carreira, Maria João lançou o disco Abundância, um álbum onde retorna às raízes. Gravado entre Maputo e Lisboa, o disco possui pontes entre o passado e o futuro, entre o jazz e o world music, entre o ritmo e a melodia. Este trabalho conta com a participação de músicos de Moçambique e também do maravilhoso coro. Passamos agora ao trio de jazz do pianista Filipe Furtado e seu novo disco chamado, lançado também em 2025, chamado Como se Matam as Primaveras. O single de apresentação, Ada, é cantado a duas vozes na companhia de Ana Maria Pardal, que sabe navegar naturalmente em temporalidade dos timbres da tradição popular. Esta canção é a única cantada dentro do álbum. Ela é a exceção que confirma a regra, num álbum que abraça deliberadamente os desvios e as ramificações instrumentais. Para mim, esta é a canção mais bonita dos últimos tempos, o trio de Filipe Furtado com o tema Ada. Com os teus olhos me penetram. acreditas noutras vidas. Acreditas noutras terras. Diz-me se a dor nos vanece. Se lá me deitasse no teu corpo quente. Diz-me se a dor nos vanece. Se lá tu beijasses mal. De Filipe Furtado, acompanhado pela Ana Maria Pardão, com o tema Ada, um tema lindíssimo. Vamos agora passar de Filipe Furtado para Rodrigo Leão, que ano passado também publicou um novo disco chamado O Rapaz da Montanha, que é um novo capítulo na longa carreira do compositor português. Como singles do novo disco, Rodrigo Leão lançou dois temas: Andava Eu, que conta com a voz do filho do Jorge Palma, chamado Francisco Palma, e agora O Rapaz da Montanha, um tema que dá nome ao disco e que conta com a letra de Ana Carolina Costa, a voz de Ana Vieira, arranjos de Rodrigo Leão, João Eleutério e Pedro Oliveira e arranjos de cordas de Carlos Tony Gomes. Ficamos então com Rodrigo Leão e O Rapaz da Montanha. Thank you. Ora, foi Rodrigo Leão, com a voz de Ana Vieira, com o tema O Rapaz da Montanha, um tema extraordinário, de um disco extraordinário. Por falta de tempo ficaram de fora desta seleção grupos excelentes tais como, por exemplo, os Miramar, os Três Tristes Tigres, Bloom, que lançou um disco mesmo no final do ano, que não conseguia apanhá-lo a tempo, Redoma, John Wolfe, entre muitos e muitas mais. Fechamos então a porta do Jardim Abramá Plantado com Arnaldo Antunes, que no ano passado lançou um novo álbum chamado Novo Mundo. Um disco que faz um alerta para o estado do mundo, traçando um cenário quase apocalíptico, mas ao mesmo tempo guarda espaço para as canções de amor. Neste disco colaboram com Arnaldo Antunes, David Byrne, o rapper Vandal, Marisa Monte e Ana Frango Elétrico, com quem canta em dueto este tema extraordinário, Para Não Falar Mal. Um abraço e fiquem muito bem. Não seja impaciente com quem é impaciente com você. Não seja mal criado com quem é mal criado. Não seja intransigente com quem é intransigente com você. Não seja mal-humorado com quem é mal-humorado. Não fique só de lado com quem não fica de frente pra você. Não seja tão opaco com quem não é transparente com você. Não seja indiferente com quem não está ligado em você. Se pra melhorar a gente precisa ter mais cuidado. Pra não falar mal de ninguém. Não pensar mal de ninguém. Pra não ficar mal com ninguém. Não querer mal. Amor de alguém, amar alguém também. Pra tudo ficar tudo bem. Se tudo vai e vem. Pra não falar mal de ninguém. Não pensar mal de ninguém. Pra não ficar mal com ninguém. Não querer mal a ninguém. Pra ser o amor de alguém. Amar alguém também. Pra tudo ficar tudo bem. Se tudo vai e vem. Não seja impaciente com quem é impaciente com não você. Não seja mal criado com quem é mal criado com não você. Não seja intransigente com quem é intransigente com não você. Não seja mal-humorado com quem é mal-humorado. Não fique só de lado com quem não fica de frente pra não você. Não seja tão opaco com quem não é transparente com não você. Não seja indiferente com quem não está ligado se em pra você. Pra melhorar a gente precisa ter mais cuidado. Pra não falar mal de ninguém. Não pensar mal de ninguém. Pra não ficar mal. Mal a ninguém. Pra ser o amor de alguém. Amar alguém também. Pra tudo ficar tudo bem. Se tudo vai e vem. Pra não falar mal de ninguém. Não pensar mal de ninguém. Pra não ficar mal com ninguém. Não querer mal a ninguém. Pra ser o amor de alguém. Amar alguém também. Pra tudo ficar tudo bem. Se tudo vai e vem. Uma grande realização parece necessariamente insuficiente, mas seu efeito será infinito. Uma grande retidão deve parecer tortuosa. Um grande talento deve parecer uma tolice. A grande eloquência parece muda. O movimento elimina o frio. A quietude supera o calor. Pureza e quietude são o padrão de medida do mundo. Pra não falar mal de ninguém, não pensar mal de ninguém. Pra não ficar mal com ninguém, não querer mal a ninguém. Pra ser o amor de alguém, amar alguém também. Pra tudo ficar tudo bem, se tudo vai e vem. Pra não falar mal de ninguém, não pensar mal de ninguém. Pra não ficar mal com ninguém, não querer mal a ninguém. Pra ser o amor de alguém, amar alguém também. Pra tudo ficar tudo bem, se tudo vai e vem.